Essa música acaba comigo. É. Muito. Senhoras e senhores, no contrabaixo, uma salva de palmas, Henrique Martins. Um beijo ficou na lembrança, deixando um desejo. Nem sei o que dizer. E agora perdi a cabeça. E a hora não passa. Em todos os lugares só vejo você. Quem sabe um dia o inesperado me traz esse prazer de te ver de novo. Andei a noite alucinado, tentando. Você. Eu hoje liguei o rádio, escutei a nossa canção outra vez. Eu quase chorei. Na hora lembrei do que por você já passei. Agora perdi a cabeça e a hora não passa. Em todos os lugares só vejo você. Sabe um dia, quem sabe um dia esperado me traz esse prazer de te ver de novo. Lindo. Bumbuzinho! Obrigado, você encontrou. Obrigado, gente.